Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O cubo vai começar. Thank you. Thank you. We see, we feel, we need, we fight, we seal, we cut, we seek, we love, we grow, we take. We fuck, we love. to say. Thank you. O Cubo, domingo para segunda, 0 horas. Ooh.